Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele pediu para ver Deuses do Egito no começo do ano, Marcelo Perello. E aí galera, estamos aí. Como é, a gente pode dizer, cara, que vai ser o podcast, no mínimo, o mais engraçado dessa temporada. Com a gente aqui também, ele pediu para ver Zoolander 2 no cinema, Renato Maciel. Salve, salve, galera, beleza? Hoje é dia de escrutidão e de degustar aquelas merdas que a gente viu o ano todo. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site ou pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, e também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Esse cast hoje, na verdade, não é um cast, é um clash. Esse clash especial, nossos clashes geralmente, nós estamos tentando escolher o melhor de todos os temas dos clashes. Dessa vez, como o Renatão falou, nós vamos escolher a pior ratoeira, o pior do pior de 2016, né? O fundo do lixão, da desgraça mais profunda e fedida, a cueca do Maguinho depois de um show de heavy metal. Olha! Cúmulo da podridão. Então, como eu falei antes, é um cast com cheiro. É pra abrir os casts festivos do final de final de ano. Nós estamos aqui, na verdade, pra ver os filmes e avisá-los, né? Quando o filme é ruim. Por isso existe a ratoeira. Eu vou pedir pro Maguinho, que foi o rapaz que estreou a ratoeira, né, Renatão? Em 2016. Queria, Maguinho, que você explicasse pros nossos ouvintes que ainda não conhecem a ratoeira o que é exatamente a ratoeira e por que, que nós estamos aqui para escolher o pior filme da ratoeira. Então, cara, amigo ouvinte, basicamente a ratoeira consiste no seguinte: a gente, vários meses, né, estreiam penca de filmes, né, e sempre tem aquele filme que você fala, cara, esse filme deve ser uma merda e eu não vou ver, até porque tô com pouca grana e tal, o tempo é curto, é muito trabalho, e aí que entra, entendeu, a nossa função aqui de trincheira, entendeu, cabe a nós, ratos, exato, né, de ver, exato, essas merdas, essas bostas, entendeu, e criticá-las, fazemos a nossa análise e falamos pra você se você tem que ver ou se você tem que ficar em casa. Então, assim, basicamente, nós iremos ver as merdas para vocês. Muito bem. E às vezes tem algumas surpresas, né, Renatão? Às vezes a gente vê uma ratoeira achando que vai ser muito ruim. É, às vezes a gente acaba com um filme que tem cara de não ser tão bom, ou é um filme que a gente sabe que vai ofender um de nós participantes que tá indo na ratoeira, aí acaba tendo até surpresa. Às vezes a ratoeira pode ser melhor do que a gente pensa, ou às vezes até muito pior do que a gente pensa. É verdade. E eu vou te falar que nesse ano tiveram algumas surpresas, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Pois é, mas todas elas, todos esses filmes que a gente viu, estão hoje no Clash. Nós vamos escolher um, o pior. Só explicar pra você ouvinte, que a Ratoeira é o nosso quadro mais popular. Todo mês nós falamos dos filmes que estrearam naquele mês, e a Ratoeira sempre encerra o cast, e nós damos um depoimento, quem viu o filme, né, obviamente. Fique tranquilo, porque sempre, de todos os filmes que vamos falar, nem todos vimos, mas pelo menos um de nós viu. É, a gente pode não ter visto, mas a gente tem muita coisa ruim pra falar dele mesmo sem visto. Mesmo sem ver, exatamente. Ah, verdade, isso que eu ia falar. Então, assim, eu vou pedir pro Renatão, que é o nosso matemático, né, o nosso contador. Renatão, explica pra gente as regras do nosso cast das piores ratoeiras de hoje, por favor. Nós temos 12 filmes selecionados, nós vamos decidir qual é o pior. Então, entre os dois competidores, cada rodada, cada um de nós vai ter um minuto. Nós vamos dizer o porquê que aquele é pior do que o competidor, fazendo assim ele avançar pra próxima fase. Então, olha só, cada um vai ter um minuto pra poder falar da pior ratoeira. E se esse filme for eleito, ele vai avançando até chegar na final e a gente poder escolher o melhor. Nós temos 12 filmes. Só que em janeiro a gente não teve ratoeira. E em dezembro a gente também não vai ter ratoeira, porque a gente tá de férias, graças a Deus. Pra compensar, no mês de março a gente teve 2 filmes. E nós fizemos uma bônus, cúpula, né, uma cúpula do trovão. Escolhemos um pedaço de merda especial para ocupar a 12ª colocação. Então, aguarde. Uma espécie de bônus às avessas. Exato, um bônus avessa. É. Então aguarde para descobrir qual é essa surpresinha. Let's get ready to rumble! Primeira batalha, vamos começar com um filme que o Renatão viu. Eu estou falando de a série Divergente, Convergente. Convergente, o filme que estreou em março, e disputando com A Última Premonição, uma ratoeira que todo mundo já esqueceu que foi feita, de julho. Tá certo, Maguinho? É, vamos lá, né? Então, como você não participou dessa ratoeira, eu vou abrir com você. Você começa votando A Última Premonição ou Convergente, mais um filme da série Divergente, filme que afundou a franquia Divergente. Um minuto para o Maguinho, valendo a partir de agora. Enfim, amigos, cara, vai ser muito difícil fazer esse cast, porque, assim, falar e revisitar esses filmes é complicado. Por quê? Cara, primeiro, eles são muito ruins. Já começa por aí. Segundo, cara, quando o filme... ele é ruim, assim que eu saio da sala de cinema, eu já esqueço dele, entendeu? Então, quando eu cheguei em casa, eu já esqueci tudo do filme. Então, assim, não vai ser fácil. E aí, o que eu fiz? Pra me basear, eu separei esses filmes em níveis de cocô, tá? E aí, pra eu, né, me adequar e saber o que é pior e o que é menos ruim. Cara, a série Divergente, eu não vi nenhum deles, entendeu? Já A Última Premonição, eu vi, e eu, cara, eu não achei o filme tão ruim. Tem um plot assim, twist que é interessante, só que assim, é um tempo... Desculpa. Você votou ou não? Votei, ó. Última Premonição é um cocô bem feito, aquele inteiro. O Divergente é a diarreia, aquela que é uma merda. Então, tá, então Convergente fica... passa. Convergente, é então. Muito bem. Isso porque ele viu A Última Premonição, tá? Então, Renatão, você é o próximo, você viu Convergente, você sabe o tamanho da bosta. E, ô Maguinho, deixa eu só confirmar com você, como é que é o nome do seu ranking mesmo? É Níveis de Cocô. Tá, obrigado. Olha só, então eu vou passar agora pro Renatão. Renatão, você tem um minuto para votar e também dar o seu nível de cocô para esses dois filmes, Convergente e A Última Premonição. Um minuto, a partir de agora. Divergente é muito ruim e ele ofende. Divergente tem uma base de fãs que esperavam e aguardavam para esses filmes. Já sabiam que os filmes são ruins, desde o primeiro ele falha, mas o Divergente é tão ruim que ele causou o fim da série. Então, enquanto A Última Premonição é só mais um filme de terror genérico que a gente recebe todo mês, Divergente é um filme ruim que tem um peso para a franquia, um peso para os fãs, um peso para aqueles atores, um desperdício de alguns atores talentosos, jovens atores talentosos que estão lá. Então, eu acho que por tudo de ruim que engloba aquela produção, o peso dele como bosta no ano é muito maior do que A Última Premonição, que ninguém nem lembra que o filme foi feito. Drop the mic. Muito bem. Então, dois votos. Nós temos dois votos pro Convergente. Eu Divergente, não cara, vi o Convergente. São merda. Vocês nem acertam o nome. É Convergente. É Convergente. É, foi o terceiro filme, pô. Caralho, tão merda. É da série Divergente, Convergente. Eu fui ver o filme, já não lembro mais o nome do filme. Pois é, que você viu todos na série, né? Eu vi então, os três assim, pra ver essa merda. Então vamos lá, eu vou votar, falta o meu voto, um minuto para mim, valendo a partir de agora. Eu acho o seguinte, o Renatão, ele passou por um sacrifício muito grande, ele viu todos os filmes da série Divergente, e combinando no Convergente, que é o filme deste ano, e eu acho que o Convergente merece seguir adiante, é um filme realmente muito ruim, mas, pessoalmente, eu quero deixar o voto para A Última Premonição, que é um filme que, ele não é que ele é ruim, ele é muito ruim. Ele não é um filme bom, ele é um filme com uma premissa interessante, poderia ir adiante, mas eu quero deixar o voto pelo seguinte, pelo dia horrível que eu tive para ver esse filme. Eu sempre vou lembrar desse dia, foi um dia de ratoeira mesmo, tudo que podia dar errado deu. Eu tive que ver o filme num lugar longe, chovia, o cinema estava vazio, as pessoas riam no meio do filme, enfim. Vou deixar o voto, mas não quero que vocês troquem, continue com Convergente. Beleza, gente? É só aquela homenagem, né? Só aquela homenagem. Então, o seguinte, Convergente segue adiante no nosso Clash. Só aquele homenagem. Então, olha só, o nosso próximo confronto é Vizinhos 2, no mês de maio, que foi visto pelo Maguinho. Não foi, Maguinho? Foi você que viu esse filme, né? Sim, sim. E o filme que ele vai disputar, eu acho que pra vocês isso vai ser barbada, mas vamos lá. Vai disputar com Animais Fatídicos e Onde Atocham. E ele não para, né, cara? Que é o filme do mês, que foi o filme que eu vi neste mês de novembro. Quem vai começar dessa vez é ele, Renato Maciel. Você inicia Animais Fatídicos contra Vizinhos 2. Você tem um minuto valendo a partir de agora. Ah, cara, difícil pra mim, porque são dois filmes que eu não colocaria na ratoeira, são dois filmes que eu vi no cinema e gostei bastante. A gente conversou bastante sobre o Animais Fantásticos, eu acho ele interessante, acho que ele é diferente dos outros filmes da franquia, acho que ele expande algumas coisas, mas eu vou, infelizmente, votar no Vizinhos 2 pelo simples fato de reassistir. São dois filmes que eu já vi duas vezes. Eu vi o Vizinhos 2 em casa. Jesus. E assisti Animais Fantásticos no cinema de novo. E o Vizinhos 2, pra mim, ele não teve a mesma força da primeira experiência que eu tive. Eu acho que ele é interessante pela mensagem que ele passa, na questão girl power. Eu acho que ele não cutuca tanto no sentido de ofender. Ele é bem, bem interessante nisso. Faz bastante. Primeiro voto, então, para Vizinhos 2. É, eu sou frito, cara. Eu gostei dos dois filmes, mas Vizinhos 2 é meu voto. Mas eu acho que seu critério foi bom. Volta pra mim. Maguinho volta por último dessa vez. Então eu tenho um minuto entre esses dois filmes, valendo a partir de agora. Bom, eu só vi um deles, que foi o Animais Fanáticos e Onde Pregam. Eu só posso votar nele. Não, na verdade eu vou votar no Vizinhos 2 pelo seguinte. Fui muito criticado pela minha ratoeira ao... esse filme ridículo aí, do Harry Potter, genérico, porque, enfim, não é a minha praia. Mas eu entendo que ele tem o seu público, eu entendo que é um filme que pode melhorar, assim como disse o Renatão. Não acho que é um filme que deva ser julgado pela franquia, porque a gente só viu esse filme, né? Critico muito o Renatão por isso, que ele fala que calma, ainda vamos ver. Não interessa, esse filme tem que fazer sentido por si só. Acho um filme ruim, eu, pessoalmente, mas o Vizinhos 2 eu não vejo, cara. Mas nem se tiver de graça na televisão, porque o primeiro já é ok. Então eu já não tive a mínima curiosidade de ver o segundo. Então eu voto no Vizinhos 2. Tá certo, gente? Sim. Ô, Maguinho, tem o seu voto. Lembre-se que são dois votos pro Vizinhos 2. Se você quiser votar no Animais Fantásticos, primeira vez que eu falo certo, se você quiser votar nesse filme, você já tem que nos convencer a mudar o voto. Eu te confesso que eu tô balançando, tá? Não precisa muito pra mudar o voto, não. Então você tem um minuto agora, Maguinho, a partir de agora. Então, Vizinhos 2, cara, eu respeito o nosso caro o Benzevo, né, vulgo Renatão, mas é o tipo do filme que não conversa comigo, eu acho piadas sem graças e, enfim, toda a ideia que o filme passa, eu achei bem sem graça e aquilo, o Animais Fantásticos eu viria de boa pela segunda vez, entendeu? Já o Vizinhos 2, porra, nem sentar na minha cadeirinha aqui viria, entendeu? Então, em graus de cocô, Vizinhos 2 é um cocô parrudo, aquele grande, entendeu? E o Animais Fantásticos é um filme muito bom, então, Vizinhos 2, passa. Muito bem. Então, Maguinho, antes de terminar o seu minuto, já fez o seu voto. 3 votos unânime para Vizinhos 2. Eu acho que mais pelo competidor do que pela qualidade. Então, eu não acho que Vizinhos 2 vai muito longe. Vamos ver. Para duelar com Vizinhos 2, nós vamos ter um duelo, assim, eu diria, agora sim, um duelo bonito. Bonito, muito bonito e caprichado. Estou falando de... Maguinho, está pronto para essa? Ai, papai, vambora, né? Eu que vou iniciar, mas eu já aviso, Maguinho. Ele voltou. Deuses do Egito. Deuses do Egito, filme de fevereiro, filme que abriu. Pai! Filme que abriu. O filme que abriu a ratoeira, né? Então, o que deu nome à ratoeira, Deuses do Egito, primeiro filme que inaugurou a ratoeira, vai duelar com Como Eu Era Antes de Você, filme de junho, visto pelo Renatão, uma experiência também pavorosa do Renatão no cinema. Vale lembrar toda essa história. Se você quiser conhecer em detalhes, vá lá no cast de junho. Como Eu Era Antes de Você, Deuses do Egito, um minuto para mim, valendo a partir de agora. Olha só, eu por mim, o Deuses do Egito já fazia o caminho pra final já, porque eu acho o Deus do Egito. Cara, o Deus do Egito, eu vou te falar uma coisa. Ele estreou em fevereiro. Se eu não me engano, em maio, pouco tempo depois, ele já estava disponível no Now, né? Tipo, nos canais de streaming. Cara, na boa, eu fugia dele, assim, mas como o diabo foge da cruz. E o Deus do Egito, ele do pôster, você já vê que ele é ruim, cara. Se você tá passando pelo cinema, assim, você olha e fala assim, porra, esse filme deve ser legal, tal, você não sabe da história e tal. Um Deus do Egito, se você bate o olho nele, ele já é ruim. E o Alex Proyas, eu falo isso, o Maguinho me conhece há muito tempo, há quanto tempo eu falo que o Alex Proyas não me engana mais? Há muito tempo. Chega, não tem, não, pra mim não tem, é hands down, não tem jeito. Deus do Egito, eu já voto pra ser na final logo. Primeiro voto, Deuses do Egito. Vou passar agora pro Maguinho, o rapaz que viu Deuses do Egito. Maguinho, você tá pronto pra isso? Sim. Um minuto para você, Deuses do Egito, ou Como Eu Era Antes de Você, que você também viu. Sim, também vi. Um minuto a partir de agora. Cara, eu sério, eu nunca pensei que eu ia ter que relembrar desse filme, cara. Deus do Egito, gente, é muito ruim, mas em proporções, assim, épicas. Há muito tempo que eu não vejo um filme dito blockbuster, né, ser muito, muito, muito, muito ruim. Como eu sei que ele vai chegar, tenho certeza disso, até a final, eu vou poder falar mais dele, acho que mais umas duas vezes. Cara, a história é péssima, os atores são horrorosos, os CGIs são... Nossa, são lamentáveis. Lamentáveis, lamentáveis, lamentáveis. Cara, como eu era antes de você, não, assim, não é tão ruim, mas também não é bom também. Disparado, Deus do Egito é o pior filme do ano. Ele é um cocô embalsamado. Sabe aquele cocô mumificado, entendeu? Aquele cocô embalsamado, entendeu? Já o outro é um peidinho molhado. Então, um cocô embalsamado. Caralho, passa. Castanho de cocô são as melhores coisas. Deus do Egito, pai, com Deus, tipo, inferno. Os critérios do Maguinho, cara, são geniais. Dois votos para Deuses do Egito. Segundo o Maguinho, o que você chamou mesmo? É um cocô embalsamado. Isso. Perfeito. Eu tenho medo então, de perguntar o que seria isso, mas tudo bem. Fica com isso em mente. Depois de ver o trailer da Múmia, tá? Deve ser mais ou menos aquilo ali. Deuses do Egito, dois votos. Renatão, se você quiser mudar a nossa cabeça, você que viu e teve uma experiência ruim com Como Eu Era Antes de Você, você pode mudar o nosso voto. Ou o peidinho molhado. Pois é. Você pode mudar o nosso voto, a gente votar no peidinho molhado. Então... Você tem um minuto pra mudar a nossa cabeça. Valendo a partir de agora, Renatão. Cara, eu não tenho muito o que mudar, não. Como Eu Era Antes de Você, ele é um filme bonitinho, genérico e clichê daqueles que você assiste uma vez quando tá com sua namorada ou nada pra fazer, ou quando você é obrigado pelos seus amigos que você tem que gravar um podcast. Ou você é creepy no cinema. Fala. Exatamente. Mas é fácil. Você assiste, beleza, acabou. A experiência fica. O que vale do terror do Como Eu Era Antes de Você foi a minha experiência de assistir sozinho um filme romântico no cinema. Era na época dos namorados, eu não fui com a minha namorada, então foi uma experiência triste e assustadora, eu era tipo o creepy do cinema. Já o Deus do Egito é o pior filme que eu nunca tive o prazer de não ter visto, então eu pretendo continuar assim, o trailer já me assombra, eu pensei em assistir pra poder gravar esse clash, mas eu falei, eu prefiro me matar e fazer alguma coisa mais importante da minha vida, então eu não assisti, mas meu voto é nele. Bem, Renatão. Então, unânime, eu já esperava isso, eu confesso. Unânime, três votos para Deuses do Egito, filme de fevereiro, que poucas pessoas viram. Algumas pessoas nem ouviram falar nesse filme. Sorte delas. Pois é, o ano vai terminar, vai ser um filme completamente esquecível, felizmente, não para o Maguinho. Agora, eu só convido nossos ouvintes a escutem. Escutem A Ratoeira, de Deuses do Egito, do mês de fevereiro, do filme de mês de fevereiro, e Como Eu Era Antes de Você, A Ratoeira deste filme, Como Eu Era Antes de Você, do mês de junho, feita pelo Renatão, são duas das melhores ratoeiras que nós gravamos. E eu recomendo, assim, as melhores histórias. Se vocês não ouviram, não percam. Vamos ter um duelo triplo dessa chave, Convergente, Vizinhos 2 e Deuses do Egito, disputando uma vaga para a finalíssima. Vamos pro outro lado da chave, valer uma vaga também na disputa da semifinal para a final, cara, né? Cara, esse lado da chave... Tá bizarro. É o chorume... Isso. Da ratoeira. Esse aqui vai ser difícil pra saber quem vai pra final, hein? Não, esse aqui... Do outro lado, eu acho que eu meio já sei, mas aqui... Eu tô curioso pra saber qual vão ser as classificações de cocô do Marcelo. Eu também. Mas vamos lá. Eu vou começar pelo filme Ratoeira do mês de março, que foi Zoolander 2, do Renatão. Ele viu dois, ele viu Divergente e viu esse. Ele pediu, implorou pra ver Zoolander 2. Ele vai disputar com... uma das maiores ratoeiras que eu já vi na minha vida, que foi Perfeita é a Mãe. Perfeita é a Mãe do mês de agosto, que nós vimos os três juntinhos e abraçados. Então, dessa vez começa com o Renatão, não é isso, Renatão? É. Renatão, você tem Zoolander 2, que você viu, e Perfeita é a Mãe, que você se contorceu do meu lado vendo. Um minuto pra você, valendo a partir de agora. Ah, essa é uma das mais difíceis pra mim, porque... eu odiei pra cacete os dois filmes. Eu gosto de comédia e os dois filmes não me fizeram rir, então é difícil a gente botar assim, qual foi o mais engraçado no critério? Não, os dois são uma merda, os dois não são engraçados. Os dois, eles se equiparam nesse sentido. A questão é, como a gente vai colocar na ratoeira, coloca a experiência que a gente teve e tudo mais, no Perfeito é a Mãe, eu tava com meus amigos, eu tomei uma cerveja antes, a gente tava rindo junto dentro do cinema, zoando... Eu peguei um Pokémon no Pokémon GO dentro da sala de cinema. Isso já valeu pontos. O filme é um lixo. Mas o Zoolander 2, cara, existe uma galera que gosta de Zoolander. Uma galera que ficou anos esperando pro Zoolander. Eu, inclusive, eu acho o primeiro muito bom. E o filme é uma desgraça. O filme é uma ofensa. O filme é uma reciclagem de piadas que não funcionam hoje em dia. E não funcionam nos moldes que elas foram colocadas no filme. Então, Zoolander 2 eu acho pior, acho mais sem graça e acho mais ofensa aí. Ainda me fudi pra ver esse filme, eu fui lá na barra. É, a experiência conta, eu acho que tem que isso tem que ser levado em consideração. Um minuto para mim, Zoolander 2 e Perfeita é a Mãe. Vamos lá, eu... Maguinho, eu vou jogar essa bomba pra você, porque eu vou votar no Perfeita é a Mãe. Eu acho que Perfeita é a Mãe... A gente tem que pensar na possibilidade desse filme ir pra final. Porque a gente saiu desse cinema, nós três falando assim, pronto, vimos o pior filme do ano. Nós tínhamos certeza absoluta que Perfeita é a Mãe era o pior filme do ano. Eu vou te falar por quê. Eu lembro disso. É uma comédia onde ninguém riu. E eu não tô falando de nós três. Porque você pode dizer, ô, caro ouvinte, que nós somos chatos. Mas eu vou te falar uma coisa. O cinema inteiro não riu. Tinha um rapaz que riu, mas ele tava rindo de sacanagem. Assim como o Maguinho. O Maguinho, ele se divertia com a nossa dor. O filme é muito ruim de roteiro, de atuação, de direção, de tudo. Nada nesse filme se salva. Por mais que eu não quisesse ver o Zoolander 2, eu aguentaria ver, eu veria o Zoolander 2. Mas eu não veria de novo. Eu não veria de novo. Por curiosidade mórbida, eu veria. Deu meu tempo. Por curiosidade mórbida, eu até veria o Zoolander 2, que deve ser péssimo, mas... Meu voto fica no Perfeito é a Mãe. Maguinho, você vai decidir? Você tem um minuto para decidir. Você tá pronto? Tô, né? Fazer o quê? Então, Maguinho, seguindo o seu critério, o seu belíssimo ranking, um minuto valendo a partir de agora. Então, eu concordo com o que vocês dois falaram. Perfeito é a Mãe é muito ruim. É muito ruim, mas eu não posso deixar de colocar no mesmo pacote a experiência. E a experiência antes foi muito legal. Nós três, para um cinema... tomando cerveja, comendo alguma coisa e tal, tirando foto. Essa experiência, eu não posso jogar no mesmo saco, entendeu? Já o Zoolander 2, cara, eu acho que eu ia ter muita vergonha alheia de ver. Em graus de vergonha alheia, eu acho que o Zoolander 2 disparado ganha, entendeu? Então, cara, eu coloquei ele no mesmo grau de bosta do Convergente, que é a diarreia, entendeu? E o Perfeito Tamanho é aquela bosta grande. Numa bosta grande, pelo menos não fede. A diarreia fede. Então o Zoolander 2 passa. Obrigado, Maguinho. Então, pior que faz sentido, Renato. Faz sentido. Pior que faz, cara. Pior que faz. Então, como é que é mesmo? A bosta grande? É, a bosta grande não fede. Não fede. Inteira. Tá. A diarreia fede, entendeu? Cara, mas é um poeta dos tempos modernos, né? Nossa, total. É o poeta da merda. Maguinho fez essa decisão, né, de votar. Eu discordo, sinceramente. Eu discordo. Eu acho que perfeitamente. Cara, eu dou minha cara a tapa que você não veria Zoolander 2. Não veria Zoolander 2. Você não veria Zoolander 2. Você não veria. Você veria. Não, merece passar o Zoolander 2. Você veria Perfeita Mãe de novo, mas não veria Zoolander 2. Não veria, cara. Perfeita Mãe, não tem como. Tem a menor possibilidade. Eu prefiro arrancar meus olhos com uma colher do que ver de novo. Nossa senhora. Seguindo adiante, nós vamos ter agora mais um duelo valendo vaga na semifinal. Então nós temos um filme do mês de abril, A Ratoeira do Mês de Abril, que foi vista por mim. Ah, que bonito. Meio que em cima da hora, né, pra variar. O Caçador e a Rainha do Gelo, que o Renatão tem títulos maravilhosos pra esse também. Filme completamente genérico. E nós vamos ter o nosso bônus, né? O filme que não foi visto pela Ratoeira, mas foi visto. E é um dos piores do ano e merece estar. A Ratoeira dos nossos corações, né? Está no nível Ratoeira, merece estar aqui, que é o Independence Day 2, de Roland Emmerich. Então, valendo uma vaga na semifinal, o Caçador e a Rainha do Gelo e Independence Day 2. Dessa vez, sou eu de novo, né? É. Dessa vez, eu começo. Um minuto para mim, para ver, para falar desse filme. Pois é, cara, que dúvida cruel. Essa eu nem deixei. Você viu os dois? Eu vou falar o seguinte, olha. Caçador e a Rainha do Gelo é um filme muito ruim, muito chato, muito óbvio também. Aqueles filmes de franquia genérico. Eu já até esqueci do que eu vi. Eu tenho muita pena dos atores envolvidos. Jessica Chastain, Emily Blunt. Esse filme, ele é tão ruim. Ele merece muito seguir adiante, mas ele é tão ruim que ele é uma continuação de um filme da Branca de Neve, onde a Branca de Neve praticamente nem tá no filme. Mas eu vou votar no Independence Day 2 porque ele é o pior filme que eu vi esse ano. Disparado. É o pior. Eu tô incluindo o Perfeito e a Mãe, tá? O Independence Day 2, ele tem tudo de filme C. Tudo que o Maguinho falou do Deus do Egito, eu coloco pro Independence Day 2, no nível de categoria de merda dele. Então, Independence Day 2. Certo, então o primeiro voto fica pro Independence Day 2, um filme que entrou pela porta dos fundos e merece estar aqui. Ô, Maguinho, você é o próximo a votar, você tá pronto? Sim. Um minuto pra você, valendo. Bom, então, sobre o Caçador e a Rainha do Gelo, eu não vou citar porque eu não vi também, passou e... Enfim, quem quiser escutar, tem uma ratoeira com o Marcelo e fala muito bem. Cara, já o Independence Day 2, cara, dói no peito porque eu adoro o primeiro filme, entendeu? Falei muito sobre ele no nosso cast. Cara, e assim, é muito ruim. É uma ofensa. É uma ofensa pra quem curtiu o filme de 96. Enfim, eu tô triste de falar, sabe? Porque é um filme que eu gostei, o Roland Emmerich, porra, cuspiu na minha cara, entendeu? Em níveis de cocô, vamos lá. Ele é... Gente, olha como dói. É prisão de ventre. Porque dói pra sair, entendeu? Então, machuca, cara. Machuca. Prisão de ventre machuca. Então, Independence Day 2. Passa. Prisão de ventre machuca. E o cara falando isso com maior tristeza, né, cara? Não, esse filme é, cara. É triste. Caralho, eu adoro. Um adoro. Ai, ai. Dois votos para Independence Day 2. Renatão, você já sabe, se você quiser mudar o nosso voto. Você tem um minuto valendo a partir de agora. Cara, meu voto é simples e ligeiro. Eu vou baixar o espírito do nosso querido Márcio aqui. Eu acho os dois uma merda. Eu acho o primeiro filme de cada um deles uma merda. Eu acho que não tinha necessidade dos dois serem feitos. Foda-se essas continuações. Não vi nenhum dos dois. Não pretendo ver nenhum dos dois. Só não tenho raiva de quem viu, porque meus dois amigos aqui viram. Eu ia falar mas... que quem viu. Mas eu só não tenho raiva porque vocês viram. Mas foda-se esses filmes, são duas merdas. Mas eu voto no Independence Day 2 também, porque entre os dois eu acho que eu prefiro ver o Thor contra o Gigante de Gelo. Muito bem. É rainha, cara. Isso então, importa. Então, mais um filme unânime, Independence Day 2, caminhando para a semifinal, para disputar uma vaga na final. Então, nós temos Independence Day 2 unânime mais uma vez. O último duelo de duplas, que eu resolvi deixar para o final. Nós vamos ter agora Virei Gato, um filme que o Maguinho viu. Certo, Maguinho? Que foi o mês desse, por favor? Setembro? Virei um Gato foi de setembro. Estrelado pelo Kevin Spacey. Ele vai disputar com a ratoeira que mais fez sucesso entre todos os nossos ouvintes, é Fada. Filme estrelado pela Kéfera, visto pelo nosso querido Renatão Maciel, do mês de outubro, não é isso, Maguinho? Outubro, exatamente. Então, é Fada contra Virei um Gato. Maguinho, você começa dessa vez. Você tá pronto? Vamos lá. Um minuto valendo. Bom, partindo do princípio básico e rápido, que Virei um Gato não é ruim. Ponto. Não é ruim. Entendeu? É um filme com uma temática dos anos 80, enfim, com um público infantil. Não é ruim, não é ruim. Agora, o É Fada, cara, eu não gosto da Kéfera. Não gosto dela, entendeu? Eu acho que, cara, uma youtuber, puta que pariu, é ridículo. Os vídeos dela são ridículos. Tem um vídeo que ela fala como cagar na casa da amiga, numa festa. Não tem cabimento isso, entendeu? Então, assim, você não precisa de mais nada, entendeu? E pior ainda, entendeu? O grande hit do filme ficou na minha cabeça por umas duas semanas, esse maldito hit. Então, tipo, não tem nem o que falar, é Fada disparado pra final, semifinal, sei lá. Mas vai. E o nível? Ah, o nível? Aí eu queria perguntar pra vocês e pro nosso cara amigo ouvinte, tem diferença entre diarreia e caganeira? É porque eu tinha colocado é Fada como caganeira. Então ele tá nesse nível, né, Maguinho? Tá caganeira, diarreia. Tá no nível. Eu acho que assim, caganeira é mais baixo, é mais chulo, entendeu? Quando você fala que eu tive uma diarreia, eu tive uma caganeira, entendeu? É mais chulo. Então, você não tem pudor pra falar isso. Então, é Fada da Kéfera, é isso? É, exatamente. Então vamos jogar pra ele agora, Renatão. Você tem um minuto para defender é Fada, né? Finalmente defender e votar no É Gato ou, enfim, consagrar é Fada. Um minuto pra você valendo a partir de agora. Cara, eu não vou nem usar muito do meu armamento pro é Fada, porque é vitória certa. O filme é um lixo. Eu desafio qualquer um de vocês aqui a assistir esse filme no lugar de Virei É Gato. Olha a comparação de elenco. No lado a gente tem Kéfera, do outro lado a gente tem Kevin Spacey. Sim. A gente tem um youtuber com 6 milhões e a gente tem um vencedor do Oscar. Então eu prefiro ver o Kevin Spacey sendo um gato. E olha que eu odeio filmes de animais falantes. É verdade. Caralho, eu odeio muito. E eu prefiro ver o Kevin Spacey como um gato do que ver a Kéfera de novo no cinema fazendo as peripécias dela e tirando varinhas do cu. Então, meu voto no É Fada. Muito bem, então antes do minuto dele, Renatão, dois votos para o É Fada. Então agora fica para mim um minuto entre É Fada e Virei um Gato. Vamos lá, um minuto valendo a partir de agora. Eu fico triste de votar no É Fada pelo seguinte, porque é um filme nacional, né? Um cinema que aos poucos vai se reerguendo, vai alcançando seu público. Foi um sucesso estrondoso aqui no Brasil. A gente não pode esquecer isso. Ele tem um público dele que gosta. Então, é como eu falo do Animais Fascistas. Você tem um público que gosta. Eu não entendo por que gosta. Mas eu comparo com É Fada. Eu consigo comparar os dois filmes porque são franquias que eu realmente não entendo. Não entendo, não me interessaria de ver. Mas as pessoas gostam. O filme faz dinheiro. Então eu fico meio assim de votar no É Fada. Eu vou votar no É Fada pelo seguinte. Vou deixar o É Fada unânime. Pelo simples fato de que o Renatão fez uma crítica espetacular sobre ele. E que se eu tenho uma mínima curiosidade de ver esse filme, é por causa desse croma que o Renatão tanto falou. 3 votos, unânime, É Fada para a semifinal. Nós vamos começar agora as semifinais. Nós tivemos desse lado da chave É Fada, Independence Day 2 e Zoolander 2. Duas continuações e um filme original. Só que nós vamos começar com a votação do lado de lá. Se nós temos 3 filmes, nós só podemos votar em um. E este filme vai para a final. Vou ler de novo os 3 filmes. Valendo uma vaga para a final, nós temos Convergente. Nós temos Vizinhos 2. E nós temos Deuses do Egito. Então, Renatão, você tem entre esses 3 filmes. Tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Valendo 1 minuto a partir de agora. Bom, eu vou deixar as coisas interessantes nessa votação. Eu vou votar no Convergente e vou dizer o porquê. Deuses do Egito, pra mim, é o único competidor direto do Convergente aqui. E ele é um filme que é horroroso, eu não vou assistir o filme nunca na minha vida, pretendo ter até esse objetivo de vida, não ver esse filme. Mas ele era uma merda antecipada, você sabia que ele ia ser ruim, cara. No primeiro trailer, no primeiro teaser trailer, tu já via e falava, parece ser uma bosta, não vou assistir. Já o Convergente, por mais que ele seja ruim, você ainda vai acreditando que possa ser uma coisa legal em relação à direção, ao diretor que tem, aos atores principalmente, a Shailene Woodley, que tem um carisma incrível, e o filme é tão merda, que ele conseguiu superar a bosta dos outros dois e conseguiu afundar a franquia. O quarto, o Divergente, foda-se que vai vir aqui agora, ele nem tem mais data pra sair, deve virar um filme pra TV. Então ele é tão merda que ele afundou a franquia inteira. Eu tenho 1 minuto pra votar nesses 3. A briga dura, não quis ver nenhum dos 3. Então, vamos lá. 1 minuto valendo a partir de agora. Essa decisão vai ficar pro Maguinho, obviamente, porque eu não vou votar nesse Convergente. Eu não me interessei em ver nenhum desses gente, porque, enfim, me parecer esses young adults, eu realmente não me agrada. Eu acho que não agrada mais nem a eles, como o Renatão falou, mas... Por mais que você tenha razão, que a gente já esperava essa bomba, eu não esperava do tamanho que ia vir. O Maguinho comparou isso a um jogo de PS2. Comparou a uma novela da Record. Ao clássico, muito comentado por os nossos ouvintes, Beach Park de Fortaleza. Então, são comparações que são tão lindas que esse filme merece, na minha opinião, uma vaga na final. Por tudo isso que representou e o trailer... Famoso trailer, muito visto, que o Maguinho gerou. Então meu voto vai no Deuses do Egito. Sobrou pra você. Só relembrando o nosso público, nós temos um voto pro Deuses do Egito, um voto para o Convergente. Se você votar no terceiro filme, vai empatar tudo e vão os 3 pra final, tá certo? Você, desses 3 filmes, você viu 2, correto? Sim. Vizinhos 2 e Deuses do Egito, certo? E um você não quis ver, que foi o Convergente. Então pense nisso no seu minuto para decidir. Vamos lá. 1 minuto valendo a partir de agora. Bom, enfim, desses 3 eu já tiro logo de cogitação Vizinhos 2, tá? Não se compara a eles que eu vou falar, nem o Convergente, nem a Deuses do Egito. Convergente, concordo com o Marcelinho, todas essas franquias de Young Adults eu não vejo, não vi nenhum deles mesmo, nenhum desses universos eu vi e não me interessa a ver também. O Deus do Egito, cara, ele é ruim, como eu falei, em escala estratosférica, assim, me incomoda muito quando um diretor, quando uma produção, ela quer te ofender, entendeu? Ou quer te passar como idiota, entendeu? E o Deus do Egito faz isso. Ele tem uma premissa que é até interessante, né? É a mitologia egípcia, que é bem rica. Só que, cara, ele caga no pau em vários aspectos. O filme é lamentável, é horroroso, horroroso. E assim, não tem como ser diferente e não ser um dos piores filmes do ano e ir pra essa final. Deus do Egito passa pra mim. Muito bem, então 2 votos para o Deus do Egito. Renatão, a justiça foi feita, na sua opinião? Ah, cara, Eu não aceito, mas concordo. Não é nem que eu não aceito. Eu não tenho nem como reclamar, né, cara? É Deus do Egito. Eu vou falar o quê? Tipo, como é que eu vou defender uma merda de outra merda? Pois é, o meu é mais cheiroso. Deus do Egito, cara. Porra. Ô, Maguinho, deixa só pro nosso público continuar ciente. Como é que é a classificação do Deus do Egito? É um cocô embalsamado. Obrigado. Então, Deuses do Egito é o primeiro finalista dessa nossa longa lista de ratoeiras vistas esse ano. Do outro lado, para disputar uma vaga com Deuses do Egito, nós temos esses três filmes que nós votamos. Olha o tamanho da briga. É Fada, visto pelo Renatão. Independence Day 2, visto por mim e pelo Maguinho. Um filme que ofendeu o Maguinho, vale lembrar, aliás. E Zoolander 2, um filme que o Renatão implorou para ver. Mas votou pra ser um dos piores do ano. A briga é boa, confesso. Tá muito difícil escolher. Eu vou começar um minuto para mim, valendo uma vaga na final, a partir de agora. Rapaz, olha só, eu vou falar uma coisa. Vou falar um pouco dos três. O Zoolander 2, realmente, ele é aquela continuação que não tinha necessidade. O Independence Day 2 é também uma continuação sem necessidade, mas ele já era sem necessidade naquela época. Naquela época eu já não queria uma continuação. 20 anos se passaram e resolveram fazer esta bela bosta, que é o começo de uma franquia e é horroroso. O Independence Day 2 é o pior filme do ano. Ponto. Eu já falei isso, estou falando de novo. Só que aqui eu acho, pra mim, na minha cabeça, nós estamos aqui pra escolher a pior ratoeira. Ele entrou como bônus. Não esqueça disso. É o pior filme do ano, Independence Day 2. Mas eu vou votar no É Fada. Porque eu ainda paguei. Eu tinha um resquício de curiosidade mórbida pro Independence Day 2. O É Fada, nem isso. Primeiro voto, É Fada. Olha, nenhum desses foram unânimes ainda. Eu tô curioso pro que vai vir agora. Tô curioso. Maguinho, você é o próximo. Tá pronto, Maguinho? Tô, vamos lá. Um minuto valendo a partir de agora. Então, é difícil, hein, cara? Difícil saber como começar. Cara, amigo ouvinte, eu vou tirar Zoolander 2 da pauta. Ficarei entre Independence Day 2 e A Fada. Cara, partindo do princípio que o Independence Day 2 eu paguei quase R$50 pra ver numa sala IMAX com som Dolby Atmos. Caraca, tinha caixa de som até no teto. Porra, 3D. Enfim, é muito ruim. Mas eu nunca pagaria R$2 pra ver A Fada. Paguei caro pro Independence Day. Vi, é uma merda, entendeu? Mas eu não pago nem um centavo pra dar pra essa Kéfera nojenta. Então, É Fada... Eu tô sentindo que tem alguma coisa pessoal aí, cara. É, eu também acho, cara. Ele devia estar naquele voo que ela fez chilique lá. Ah, que não foi reconhecida. Cara, ele devia estar nesse voo. Né? Que ninguém notou. Maguinho, então só pra os seus fãs acompanharem, É Fada na sua categoria é diarreia? Como é que é? Não, é caganeira. Caganeira é chulo, entendeu? É, tá. Linguajar baixo. Então, beleza. Muito obrigado. Renatão, 2 votos pro É Fada. Você tem o direito de tentar mudar o nosso voto com 1 minuto valendo a partir de agora. Cara, eu não tenho nem como mudar. Eu vou votar pelo... Eu vou justificar o meu voto pela simples experiência de ir ao cinema. Imagina você ir no cinema e só tem criança comprando ingresso, e grupos de meninas, e adolescentes, e você é um cara de 26 anos sozinho... Você não sabe o que fazer, não sabe onde sentar, não sabe como se portar dentro daquela situação, qual o protocolo dentro daquelas pessoas, né, pra como agir. E essa foi a minha experiência com A Fada, cara. Se isso não é ratoeira, antes de entrar no cinema, eu não sei o que é. Independence Day 2 é um lixo, mas ele nem ratoeira foi. É Fada, é ratoeira, e é ratoeira de verdade, até na experiência. Então meu voto não é Fada. Muito bem. Então nós temos a final já decidida agora. De um lado, Deuses do Egito, filme de fevereiro, visto pelo Maguinho nos cinemas. E de outro lado, nós temos É Fada, filme visto pelo Renatão nos cinemas. Eu fiquei de fora dessa final. Fico feliz de não ter visto nenhum dos dois e de ter escapado dessa. Eu só queria, antes da gente começar a final, só pra fazer um suspensezinho, né, a lá João Kleber, eu só queria contar um pouco dessa história. Eu queria, por favor, Renatão, que você contasse a história. Por que o Maguinho foi ver Deuses do Egito? Por que você que escolheu esse filme pra ele, pra abrir? Conte-nos brevemente por que Deuses do Egito foi eleito e chegou nessa final. A gente tava lá no calabouço, né, o bar do Marcelo, a gente tava conversando e falando sobre os filmes que iam sair, trailers e coisas assim, e o Marcelo puxou o celular dele super empolgado, igual uma criança numa manhã de Natal, e veio me mostrar o trailer absurdamente foda de Deuses do Egito. ele, cara, que trailer foda, olha isso, vai ser muito maneiro. Olha esses efeitos, essas múmias. Aí eu olhei, a minha cara de paisagem eterna, olhei, parece ser bem ruim, né, cara? Tem certeza? Não, vai ser muito bom. Detalhe que eu vi o Marcel falando isso, acho que de dois trailers, assim, que eu me lembro esse ano. Esse e aquele A Quinta Onda, da Chloe Moretz. Nossa. Ele também tava empolgadíssimo com o trailer. Eu acho que ele tava mais, Renato. Eu falei com mais emoção. Aí ele ficou muito empolgado. Falei, cara, isso tem que ser muito merda. Não, vai ser muito bom. Resultado, ele tá disputando a final da Ratoeira 2016. Pois é. Realmente foi bom pra caralho. Olha só, ô Maguinho, eu queria que você contasse agora pro Renatão. O É Fada foi um filme que a gente escolheu pro Renatão ver em outubro, né? Foi isso, Maguinho? Sim. Nós tivemos uma conversa e eu queria que você passasse um pouco desde que foi essa conversa, porque esse filme, por você, ele tava fora, né? Eu trouxe ele pro bolo e aí a gente meio que decidiu. Fala pro Renatão. Foi exatamente isso. A gente tava no nosso bate-papo de WhatsApp, eu e o nosso caro âncora, Marcelinho, falando, cara, que filme escolher pro caro Renatão e tal. O Marcelinho escolheu um filme genérico. Não, desculpa. Eu escolhi um filme genérico pra ele e tal. Já o Marcelinho, o cara falou assim, cara, tem uma cara aqui de ratoeira genuína, cara, e super honesta, que é Fada da Kéfera. Falei, cara, mas isso aí a gente tinha falado que tem que, pô, não tem que ser um mínimo relevante e tal. Mas aí nós conversamos, aí ele falou assim, cara, mas o nome do quadro qual é? Ratoeira. E Ratoeira é isso, é esse tipo de filme. Falei, cara, então beleza, então vambora, vamos... Com certeza ele vai odiar pra caralho e foi isso. A gente quis incluir exatamente o que se define como ratoeira. Mas olha, e a gente chegou a comentar isso. A relevância vai se provar desses 6 milhões aí que seguem ela. Sim, claro. Que foram ao cinema, né? Sim. Se o filme for um sucesso, isso é inquestionável, se o filme for um sucesso de bilheteria, é porque teve uma relevância. E a gente falou aqui no Ratos de Cinema sobre... esse filme. Ah, cara, mas porque sucesso não define nada. Um monte de coisa foi. Precisava ser visto, Renatão. Renatão, olha, não tem dúvida que esse filme precisava ser visto por um de nós, porque é uma tendência que se abre agora no cinema nacional. Então, eu acho que a relevância tá aí, foi dita, foi provada pelo público. Eu só me fudi agora que eu vou ficar marcado como o cara ficou. Que vai... Não, agora aqui no Rato, você sempre o cara que vai ver o filme dos youtubers. Eu tô pois sentindo isso. Isso aí já era, e eu vou ter que ver, pelo jeito, tudo que for de Harry Potter. Mas... Eu troco com você agora, se quiser. Olha só, então nós temos É Fada e Deuses do Egito. Acho... pessoalmente que fizemos justiça. Pra começar agora, nós vamos ter novamente o Maguinho. Maguinho, você tá pronto pra escolher a pior ratoeira do ano de 2016? Eu não tenho a mínima ideia. Vamos embora. Então vamos lá, um minuto pra você descobrir caganeira versus cocô embalsamado. Um minuto a partir de agora. Cara, amigo ouvinte, o que que fede mais, cara? Eu tô aqui imaginando. O cocô embalsamado, ele tá lá bonitinho, né? Envolto em várias coisas. Se você abrir... como se fosse um ovo, né? Vai sair um cheiro bizarro. É um Kinder Ovo. Já, tipo um Kinder Ovo. Já a caganeira, ela tá ali já fedendo e aonde você estiver, ela vai empestear o ambiente inteiro. Cara, eu realmente, eu não sei em quem votar, cara. No filme que eu vi, que é horroroso, né? Ou no filme que eu não vi, que eu tenho que fazer... jus a tudo que o nosso caro Renatão falou, cara. Vou utilizar uma expressão que eu usei semana passada, não, que eu ouvi num grupo que eu tenho de amigos do MV1, que é o seguinte, rapidinho. Alex Proia, chega perto. Vai tomar no meio da peida. Mas eu vou votar. Vou votar na Fada, porque eu acho que o Renatão sofreu, cara. Sofreu. No Deus do Egito só tinha eu e mais uma pessoa. Tinham duas pessoas no máximo, entendeu? E o Renatão compartilhou aquela tarde horrível. Então, assim, você tem o meu pesar, Renatão. Muito bem. Caraca, então, primeiro surpreso. Voto. Tô surpreso com esse voto. Cara, é fada. Eu também achei que ele ia votar depois disso. Vai tomar no meio da peida. Eu achei que ele ia falar, né? Deus do Egito. Mas, Renatão, você tem um minuto para decidir a partir de agora. Valendo. Como vocês bem falaram, a Fada é uma ratoeira digna, uma ratoeira que merecedora. Os Deuses do Egito podem ter todos os problemas de defeitos visuais, parecer um carnaval, parecer um beach park. Mesmo assim, tem mais esforço, tem mais qualidade do que qualquer efeito visual apresentado pela Fada. Com todos os atores de caracterizações abusivas e e exageradas, são todos atores melhores que a Kéfera. De todo o roteiro maluco, apresentado, cheio de furos e coisas, ainda é melhor que o roteiro do É Fada. Se é que É Fada tem algum tipo de roteiro. Assim, a câmera só é ligada e faz o que eles quiserem fazer. E, acima de tudo isso, nenhum de vocês aqui veria É Fada. E o Marcelinho veria Deus do Egito, em vez de ver É Fada. E o Marcelo veria Deus do Egito de novo, em vez de ver É Fada. E É Fada foi a única ratoeira aqui que ninguém aqui viu, só eu vi, e afetou a todo mundo. Pelo simples motivo, É Fada não só é um filme merda, como É Fada tem uma música merda que ficou na cabeça de todo mundo. E se isso não é um conjunto de obra, eu não sei o que, que é. Então, dois votos para o É Fada, eu posso mudar o voto de vocês. Não, merece aplauso, realmente. Cada vez que ele fala do É Fada, a coisa vai ficando... Sim, mais sim, ela vai ganhando tons mais devastadores. Maiores. Bom, um minuto para mim para decidir a grande ratoeira de 2016, valendo a partir de agora. Olha só, nós temos aqui, como diz o Maguinho, Caganeira versus Cocô Embalsamado, mas não é só isso, né? Nós temos Hollywood versus Cinema Nacional. Nós temos dois filmes de fantasia que tentaram atingir um público, né? O Deus do Egito foi baseado nos deuses do país, do Alex Proyas. É o conhecedor dali, ele cagou no próprio país, é o cara que, tipo assim, ele não pode mais voltar pro Egito depois do que ele fez com o Deus do Egito. É mais ou menos isso. Aliás, o Alex Proyas, ele por mim, ele pode virar pipoqueiro. Kéfera, eu não conhecia Kéfera, não sabia nem quem era Kéfera. E se passar do meu lado, na rua, eu também não continuo não sabendo quem é. É Fada mal é um filme. É difícil votar no É Fada porque ele não é um filme. Ele é um recorte colagem de... Eu vi o trailer desse filme e o trailer eu já tinha medo. Não tem como não deixar É Fada unânime como o pior filme. A pior ratoeira de 2016, quiçá da década. Solta a trilha sonora. É safadona, safada. Então olha só, chegamos ao final finalmente dessa exorcizante ratoeira final. É Fada, o pior filme, a pior ratoeira que nós vimos nesse ano. Ah, cara, eu sabia que assistir essa merda não ia ser por qualquer motivo, né? Ia valer a pena. Ia valer, com certeza. E é pra levar ela com o título de melhor ratoeira ou pior ratoeira, seja lá como você quiser representar esse título. Pior filme de 2016 pro Ratcast é Fada. E, cara, merecidíssimo. Eu só não falo pra todo mundo conferir o filme pra ver se é uma merda mesmo, porque eu não quero fazer isso com vocês. Vocês não merecem. Confia na tua palavra, né? Confia em mim, cara. Vocês têm o episódio do Ratcast falando dele, vocês têm minha crítica no Rotacult. Então, e cara, pelo amor de Deus, é senso comum. É só você ver aquele trailer e falar... Eu tenho coisas melhores de fazer na minha vida, sabe? Vai ler um livro, vai cortar sua unha do pé, vai fazer qualquer coisa mais interessante, cara. Maguinho, fizemos justiça? Ah, eu acho que sim, cara, porque você falou, o nosso cara Renato falou de um ponto que eu acho que é muito fundamental, assim. Tanto Independence Day, quanto Zoolander, quanto a série Convergente, Vizinhos, Caçador, Deus do Egito, eles são ruins, são muito ruins. Mas eles ainda, pra muita gente, ainda é cinema, cara. É cinema puro, entendeu? Cinema que leva a gente. São filmes que, por mais que sejam ruins, que tenham fracassado, eles levam... São pensados como cinema, né? São pensados como cinema, exatamente. Eu tenho um público que não é o nosso, que é o que faz críticas e tal, que analisa um filme. Pra muita gente, esses filmes valeram a pena se, porra, passaram 2 horas ali, se... divertiram e tal. Já a Fada, na minha opinião também, não é cinema, cara. Não é. É um recorte colagem de uma forma mais esdrúxula possível, entendeu? Então, eu acho que fizemos justiça, sim. Queria saber de vocês que estão ouvindo a gente, que ouviram a gente até esse momento, se vocês concordam, se vocês já viram É Fada, se vocês discordam, se vocês gostaram do filme, ou se vocês acham que foi algum outro filme que nós falamos aqui e não chegou na final, não ganhou, mas quero saber por quê. Mande e-mails pra gente, faça qualquer contato com a gente pra gente saber se vocês concordam ou discordam na nossa opinião. Renatão, pela dor que você teve ao falar do filme no cast, que aliás eu convido a todos novamente, cast Filmes de Outubro, a ratoeira daquele mês foi o É Fada, o Renatão falou bastante desse filme, é imperdível, simplesmente imperdível, a ratoeira que mais fez sucesso. Então, Renatão, é com grande prazer que eu te digo que você é o primeiro vencedor do Troféu Ratoeira 2016, que será entregue agora em dezembro na nossa reunião de final de ano. Aê, Renato! Aê! Olha só, ganhei o troféu. Por toda a dor que você passou. Então, pelo menos alguma coisa de boa. Algum presente troféu, você vai ter. O troféu vai ser um cocô pichado de dourado? O troféu eu não conto o que é. Mas eu, olha, pra quem tiver curioso, vai ter uma foto no site, tá? Nós vamos postar a foto no site. Você fica ligado no nosso site que você vai ver quando for entregue o troféu. Queria agradecer muito a presença de vocês. O cheiro já começa a se dissipar. E eu vou começar com o Maguinho. Maguinho, por favor, deixe seus contatos para todos os nossos ouvintes. Agradecendo mais uma vez você ter visto esse ano todos esses filmes péssimos. Inclusive o finalista Deuses do Egito. É verdade, cara, amigo ouvinte. Cara, esse cast foi muito, muito engraçado. Difícil de fazer, né? Acreditem, assim, a gente se divertiu pra cacete. Mas reanalisar essas merdas não é uma tarefa das mais fáceis. Pra mim, que tenho amnésia instantânea, é bem difícil mesmo. Mas é isso, galera. Ano que vem, 2017, promete ser um ano muito, muito bom. Esperem casts nossos maravilhosos. Então, assim, espero que venha muita coisa boa. Caso queiram falar comigo nas minhas redes sociais, Marcelo Pereira no Facebook e nas redes sociais do Bar Calabouço. Continuem indo ao cinema. É isso aí. Um abraço e até mais. Obrigado mais uma vez, Maguinho. Renatão, você, grande campeão da noite, por favor, deixe os seus contatos também, caso as pessoas queiram falar com você ou criticar você pela sua opinião do É Fada. Mais uma vez, agradecendo a sua presença. Cara, eu que agradeço. Agradeço por esse ano foda do Hotcast. Foi um prazer assistir todos esses filmes de merdas para poder chegar nesse momento maravilhoso. Quero agradecer a vocês por terem escolhido esse filme, agradecer a minha mãe, agradecer a Xuxa e agradecer a Kéfera por ter feito esta bela exemplar de merda e jogado no cinema e ter feito eu ganhar esse prêmio maravilhoso aqui no final do ano. Quem quiser me procurar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, / Rena Maciel com 2 L's, só me procurar lá. E também estou no site Rota Cult. Quem quiser dar uma olhada nas minhas críticas de cinema e coisas em geral, só procurar lá. E é isso, até ano que vem, até a próxima, beijos. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que ouviram a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, menos esses, que eu me recuso a escrever sobre filme ruim, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia. Um abraço e... 1, 2, 3... É safadona, safada, é safadona, safada, é safadona, safada, é safadona, safada.